É. Deus avisou que Adão não podia colher, muito menos provar, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão cai, Eva ilude, e prende o século XXI. No princípio era trevas, não tinha luz. Uma garota despida joga o laço e seduz. O covil de cobras tá aí, cai quem quer. Foi nessa que Adão caiu no contos de uma mulher. O Éden tão sonhado, na selva de concreto, faz planta desabrochar, em pleno solo fértil. No início do alicerce, da selva de pedra, que era pra ser castelo, com princeso e Cinderela. Víboras, najas, serpente encantadora, esconde por trás da máscara e é cobra em pessoa, dizendo que é o fechamento certo pra sua vida. Eva, da selva de pedra, mulher bandida. Eva, da selva de pedra, mulher bandida. No princípio era trevas, no depois as armadilhas. Eva, da selva de pedra, mulher bandida. Que te leva até aí pra acabar com a sua vida. Eva, da selva de pedra, mulher bandida. No princípio era trevas, no depois as armadilhas. Eva, da selva de pedra, mulher bandida. Que te leva até aí pra acabar com a sua vida. De forma surpreendente ela chega até Adão, que tinha árvore da vida, hectares e mansão, mas cabeça de gado, terrenos arejados, carruagem evoluída, um coração despedaçado. É nessa que a Eva entra, traidora, mercenária, aparência de deusa, mas atitudes indesejadas. Ô farsa, afasta de mim todo esse cálice, não quero esse karma de Eva em falsidade. Eva, da selva de pedra, mulher bandida. No princípio era trevas, no depois as armadilhas. Eva, da selva de pedra, mulher bandida. Te leva até aí pra acabar com a sua vida. Eva, da selva de pedra, mulher bandida. No princípio era trevas, no depois as armadilhas. Eva, da selva de pedra, mulher bandida. Te leva até aí pra acabar com a sua vida. Desse jeito mesmo, tá ligado? Adão e Eva, CTS Kamikaze, Renê na produção, TL no